Catum. Jutsu secreto. Fogo eterno. Me pediu a Glock emprestada. Nananana, só obedece o pai tipo os dragão da Daenerys. De campe na sacada. Recordação, eu lembrei do meu pai falando: filho da Nelis, eis o mago do seu conto. Longo cajado, observando vocês, contando fábulas. Meu feitiço tá pronto, encaminhado. Chegou minha vez de contar cédulas. A língua dela me molha, me dá uma toalha. Minha barba cresce rápido, elfão na valha. Te peguei na falha, cortei na raiz. É, quem planta colhe, mas você não muda. Quer ajuda, vai pedir pra Deus. Existem dois tipos de problemas, os seus e os meus. Cristãos veneram a cruz, fecham com fariseus. Se rap é religião, não gosto, adeus. Vocês não sabem tudo o que querem dizer. Quando tem na mão, não sabem ter o poder. Vocês não sabem tudo o que querem dizer. Quando tem na mão, não sabem ter o poder. Me pediu a moto emprestada. Nananana, só obedece a mãe tipo a guitarra do Jimmy no camping de Caraiva. Recordação, lembrei pajé falando: plantar não é crime, fiz minha horta na calada. Sempre molhada, prego são como pragas, orcs. Colhi muita fruta, fiz salada. Sei que já desfrutaram, mas ainda são verdes. Camarim era pra ser um oásis, não é só fossa, sem lugar pras fezes. Verme, sai da reta, verme. Calma, amigo, vão passar de fase. Minha nossa, não sei quantas vezes que vi um poeta não recebeu o que deve. Vai, vai, rap tá chato demais. Nem os que eu gosto, eu sei mais. Vai, vai, rap tá chato demais. Nem os que eu gosto, eu sei mais. Vocês não sabem tudo o que querem dizer. Quando tem na mão, não sabem ter o poder. Vocês não sabem tudo o que querem dizer. Quando tem na mão, não sabem ter o poder. Um milhão, bilhão, zilhão de reais. Família de Minas Gerais, união. Uns virão, uns fingiram que não. Mas virei, me tornei o vilão da vila. Avião que passou de fila. Tira a mão, campeão, que eu quero ser, tem mira. Atirei no sistema, nem fui no guia. Mas também não fiquei de birra. De mirra, esmeralda, enchei minha mina. Usa sempre amarelo, porque combina. Mó confuso, meu texto, as linhas. É que eu perco o ouvinte, não perca a rima. Afinal, vamos voltar pro contexto. Entenda, escreva a respeito do efeito do solo com esteco. Quanto mais merda, mais seco. Mais sexo, mais pólen, mais resina nos dedos. Vamos lá, união, rua Johnson. Meu vô é pintor, cheirava tinta. Eu sou rapper, não tenho emprego. Minha vida é um ponteiro. Eu tô morto, cheirando a cinza.